Aqui posto do comando das Forças Armadas, pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, de entre os quais se citam os seguintes. Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, de onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Traia, Penitenciária do Forte de Peniche, a Sua Excelência o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento de Lanceiros 2, tendo sido já apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda uma vez mais a toda a população que se mantenha calma. Renova-se também a indicação já difundida para encerramento imediato dos estabelecimentos comerciais, por forma a não ser forçoso o decretar do recolher obrigatório. Viva Portugal!